mãos a blusa. Ritmos Tank, Madison, 32 tiro, todas vacadão. Rabo pega sempre a ser seu amigo, mas na UTI entubado. Cadê sua gangue? E nem a puta que falou te amo vai doar sangue, o jogo é caro, sanguinário objetivo. Eu vou ser escravo de um patrão, número no presídio. A única coisa de valor é nossa liberdade. Não deixa pra ver, tomando facada atrás das grades. Não tem preço, minhas crianças brincando na praça. Por mais humilde que seja, poder voltar pra sua casa. O crime é estrada da dor, irmão. 666 é o filme de terror dirigido pelo capeta.